Redação das 6. Boa tarde, ouvintes da Rádio Fiscar, mais uma vez aí na sua programação, aqui sexta-feira, 6 e 3 da tarde, o Sessão das 6, que é o seu programa de trilhas sonoras de cinema e TV na Rádio Fiscar. Hoje a gente tá aqui com um tema especial diferente, aí vocês já começam a ouvir pelo BG, é histórias em quadrinhos, são filmes adaptados, histórias em quadrinhos adaptadas para cinema ou TV. Bom, boa tarde, meu nome é Maurício Zatoni. Então, para você entrar em contato aqui com o programa Sessão das 6, você pode falar com a gente pelo e-mail, que é sessãodas6@gmail.com. Também pelo telefone, pelo MSN da rádio, se você estiver aí ouvindo agora, dá para falar com a gente ao vivo. O MSN da rádio é radiofiscar@hotmail.com e o telefone aqui da rádio é 3351-8099. Lembrando também que tem o blog do Sessão das 6, que é o www.sessãodas6.blogspot.com, e também o Twitter, você pode seguir a gente e saber aí notícias do Sessão das 6 pelo Twitter, que é www.twitter.com/sessãodas6. E agora a gente começa então, aí como de costume, abrindo o Sessão das 6 com o Sessão Ouvinte. Nosso convidado de hoje é o Rogério Mestriner. Roger, você tá aí? Tô aqui. Oi, Roger, tudo bom com você? Tudo bom. Boa tarde aí. Boa tarde. Roger, fala pra gente então, qual a música que você escolheu pra gente ouvir nesse Sessão das 6? Então, já que é especial história em quadrinhos, né? Eu escolhi a música I Found a Reason, da Cat Power, que toca na adaptação do V de Vingança. E gosto bastante dessa música porque gosto bastante da Cat Power e me pegou de surpresa no filme em si. Eu não esperava ver essa música no filme. E ela encaixa bem no momento que ela é colocada. E é bem bonito, bem tocante. Assim. Não esperava num filme meio de ação, então foi bacana ouvir Cat Power nesse momento. E ele, a música também não é da Cat Power, né? Não. É um cover do Velvet Underground. E que a Cat Power manda muito melhor que o Velvet Underground, né? Na minha opinião. Ok, então. Ó, Jair, a gente vai ouvir, então, a sua música, I Found a Reason, da Cat Power, que tá aí no V de Vingança, então. E pra todo mundo que quiser ouvir, escutar, indicar uma música aqui pra gente tocar no Sessão das 6, no Sessão Ouvinte, pode mandar um e-mail pra gente em sessãodas6@gmail.com ou acessar o nosso blog, sessãodas6.blogspot.com, deixa um comentário lá, entre em contato com a gente e indique sua música. Então, obrigada, Roger, nada, pela sua participação, e vamos ouvir agora I Found a Reason. Tchau, Roger. In all the things you say, what comes is better than what came before. aí, pessoal, a gente acabou de ouvir uma música da Cat Power, I Found a Reason, que está presente aí no filme V de Vingança, uma adaptação do quadrinhos V de Vingança, V for Vendetta, e a música da Cat Power, mas na verdade é um cover do Velvet Underground. Essa música foi indicada pelo Roger Mestrini, participante aí do Sessão Ouvinte. E se você quiser deixar a sua indicação, a sua música, participe, faça o convite mais uma vez aqui. Manda um e-mail pra gente, sessãodas6@gmail.com. Lembrando que esse Sessão das 6 vai ter todos os S possíveis. Sessão com dois S, dá 6, emenda dois S de novo. Ou entra no nosso blog lá, deixa um comentário, ou no nosso Twitter, que é o twitter.com/sessãodas6 e sessãodas6.blogspot.com. Então tá começando aqui a gente vai pro bloco especial do Sessão das 6 de hoje, cujo tema é quadrinhos, né? É, a participação do Roger foi uma coincidência de ser uma música de quadrinhos também, né? Você mas pode... não precisa ter a ver, viu? Você não tem que ficar preocupado em escolher uma música que seja do tema do Sessão. Exatamente, e principalmente porque você tem que mandar antes, né, do programa. Não adianta pedir aqui no MSN pra gente tocar uma música na hora. A gente tem que estar preparado antes. Bom, vamos pro bloco especial, então. Nesse programa, como eu já disse, a gente vai ouvir trilhas de filmes inspirados, adaptados ou até baseados em histórias em quadrinhos, que é também uma arte conhecida como arte sequencial ou HQ, que é a forma de arte que conjuga imagem e texto, né, para contar suas histórias de vários gêneros e estilos, né? Nesse primeiro bloco a gente vai falar de filmes inspirados nos comics. Comics são aqueles quadrinhos mais clássicos, né, que geralmente contam aí com super-heróis e publicados por editoras mais conhecidas, né? Aqueles dos quais a gente sempre se lembra ao falar em quadrinhos. A gente sempre se lembra de algum super-herói ou de um... de um comic mesmo, né? Super-herói ou de grandes editoras. Olá, eu sou a Gabriela Longuet, eu acabei de chegar aqui nos estúdios da Rádio Fiscar. E ao fundo agora vocês estão ouvindo o tema do super-homem, do Superman. Vamos aumentar um pouquinho. Esse tema foi criado aí pelo John Williams em 78. O John Williams, pra quem não sabe, ele é um compositor de trilha sonora muito famoso. Criou as trilhas mais tradicionais que todo mundo conhece, que é o do Indiana Jones, de Star Wars. E essa trilha foi composta em 78. Bom, o Superman foi criado em 1933, mas ele só começou a chegar às bancas em 1938. Ele foi o primeiro super-herói adaptado para o cinema, né? E o primeiro filme data de 78, que foi aí quando foi composta essa trilha. As mais recentes obras audiovisuais do Super-Homem são a série Smallville, né, que passa na TV fechada aí no canal da Warner, e o filme Superman. A Smallville também passa no SBT com o nome de Pequenópolis, né? Ah, sim, a versão dublada, né, e provavelmente muito atrasada também. Sim, na primeira temporada, provavelmente. Bom, enfim, o último filme do Superman lançado foi em 2006 e foi o filme Superman, O Retorno, que, assim, muitos fãs do herói não gostaram, não curtiram. E agora falando de um outro herói que é bem popular e com uma filmografia recente, é o Homem-Aranha, que é uma publicação da Marvel e foi criado pelo Stan Lee e pelo seu parceiro Steve Ditko. E até muito antes da publicação do Homem-Aranha, lá no meio da década de 60, os heróis seguiam um padrão mais ou menos uniforme ali de rigidez moral e retidão, tanto em suas vidas normais quanto como heróis mesmo, né? E aí o Homem-Aranha traz uma... Assim, o herói é um pouco mais humanizado, começa a ganhar dinheiro ali com seus poderes, ele é repórter, assim como o Super-Homem, ele também é repórter, e ele vende as próprias fotos de Homem-Aranha pro jornal em que ele trabalha. Mas o Peter Parker tem motivos altruístas ali, pra quem se lembra dos filmes ou das revistas, ele quer ajudar a sua tia, que é viúva e idosa. Então, é um super-herói bem humanizado, né? E que tem um sucesso estrondoso, tanto de revista quanto de filme. E aí faz... compete com o Batman e Super-Homem, né, os mais populares. Além dos diversos seriados e desenhos, os últimos filmes do Homem-Aranha foram lançados... Começou em 2002 e teve o último, o Homem-Aranha 3, em 2007. A gente vai ouvir, então, o popular tema do Homem-Aranha, só que tocado pela banda de rock Aerosmith. E depois desses super-heróis mais comportados aí, né, a gente vai falar um pouquinho de dois mocinhos aí com uma pinta de anti-herói. Que aí, pra começar, o Homem-Morcego, o Batman, que é da DC Comics, ou DC Comics, né? Que ele tem uma boa carreira, longa carreira audiovisual já, com bastante séries, filmes e alguns filmes, sendo o último aí o Batman Begins. E o último mesmo, o Batman Cavaleiro das Trevas, né? O Batman Begins foi o penúltimo. E o Cavaleiro das Trevas, o Batman Cavaleiro das Trevas, teve atuação do, uma boa atuação do Heath Ledger como Coringa. O Batman, ele conta, é o Bruce Wayne, né? Que é um empresário, playboy, ricaço, que é um combatente do crime. Ele já foi interpretado por vários atores contra e vários vilões também. E diferentemente de outros papéis, de outros super-heróis, aliás, o Batman não tem nenhum poder sobre-humano, a não ser o seu dinheiro, né? Intelecto, habilidades de investigação, tecnologia e um físico muito bem preparado em sua guerra contra o crime. Ele herdou o dinheiro da família dele que foi assassinada? Isso, os pais foram assassinados e ele herdou esse dinheiro e investe com, assim, pesado contra o crime. Em tecnologia, investe para ser um super-herói, exatamente. Bom, no cinema, o primeiro filme do Batman é do ano de 1943, com Lewis Wilson no papel principal, né, o Bruce Wayne. Os mais famosos filmes do Batman, até essa série nova aí do Cavaleiro das Trevas, são os filmes dirigidos pelo diretor Tim Burton, que é o Batman de 1989 e Batman Retorno. Batman Retorno, e os dois filmes são com Michael Keaton no papel principal, né? Depois vieram dois filmes dirigidos por Joel Schumacher, que é o Batman Eternamente, de 1995, que tem Val Kilmer como Batman e o Chris O'Donnell como Robin, né? O Robin aparecendo aí nos filmes. E depois, em 97, também dirigido por Joel Schumacher, veio o filme Batman e Robin, que aí já é o George Clooney como Batman e o Chris O'Donnell como Robin. Bom, e é do filme Batman e Robin, de 97, que a gente vai ouvir a música Smash It Up, da banda The Offspring. Foi bem difícil escolher aí uma música das várias trilhas do Batman. Acho que até rende um programa pra gente fazer aí mais tarde. E aí a gente fecha o bloco com outro herói, com filme recente aí, que é o Homem de Ferro. Também aí com a pinta de bad boy, o Tony Stark, que no cinema foi interpretado pelo Robert Downey Jr. E tem aí a continuação prevista para 2010 e o trailer acabou de ser lançado na Comic Con, uma feira nacional, anual de quadrinhos, de todas as novidades possíveis relacionadas aos quadrinhos, como filmes, como os próprios quadrinhos e também videogames. Então eles acabaram de passar por lá o trailer do Homem de Ferro 2, que tem então a Scarlett Johansson no papel da Viúva Negra, que é uma das vilãs do filme. O Homem de Ferro foi criado também pelo Stan Lee, do Homem-Aranha, né, o mesmo. E assim como o Batman, o Homem de Ferro não tem superpoderes, mas também é super rico e super inteligente e constrói pra ele mesmo uma armadura que acaba transformando ele numa super arma, num super herói. Na versão original do quadrinho tal, do Homem de Ferro, ele colaborava com as Forças Armadas Americanas, então era frequente a comparação com o lance da Guerra Fria e tal. Então tem toda essa questão dos quadrinhos serem usados para afirmar a ideologia americana. E aí, você assistindo o filme, tire suas próprias conclusões aí sobre o Homem de Ferro e os seus vilões. A gente vai ouvir então o tema do Homem de Ferro, que na verdade é uma música do Black Sabbath com o Ozzy Osbourne, que se chama Iron Man. Todo mundo, quando ouve, deve lembrar aí do Homem de Ferro, mas no filme mesmo essa música só toca no final, nos créditos. Então vamos ouvir agora nesse bloco o tema do Homem-Aranha, cantado pelo Aerosmith, em seguida Smash It Up, do The Offspring, e a gente termina com Iron Man, do Black Sabbath. Olá, estamos de volta com Sessão das 6. Você acabou de ouvir aí a música Iron Man, do Black Sabbath. Queria agradecer aí o Ayrton Pena por ter enviado pra gente essa música. É, antes disso, a gente ouviu a música Smash It Up, da banda The Offspring. E antes ainda, a gente ouviu o tema do filme do Homem-Aranha, mas tocado aí pela banda Aerosmith. Vamos agora para o bloco 2 do nosso tema principal de hoje, que são quadrinhos. E agora, no bloco 2, a gente vai falar dos quadrinhos chamados alternativos. Na verdade, a gente que rotulou assim como alternativo, porque para quem já está imerso nesse universo dos quadrinhos, conhece, provavelmente vai conhecer esses títulos. Mas a gente classificou como alternativo por eles pertencerem às editoras menos conhecidas, né? Os quadrinhos que não fazem parte aí do conhecimento do grande público. É isso aí. O primeiro que a gente vai falar é sobre o Persepolis, que foi um quadrinho aí desenhado e escrito por Marjane Satrapi. Satrapi? Acho que é Satrapi. Satrapi, né? E essa história em quadrinhos, ela conta a história da própria autora, então é autobiográfico, né? E focando aí quase sempre os conflitos que aconteceram em seu país, o Irã. E a jovem Marjane, né, ela presencia desde pequena esses conflitos, né? Ela com 10 anos de idade, em 79, ela já vê aí acontecer a Revolução Islâmica no país, o que altera aí pra sempre a vida das pessoas, né? E aí, como é bastante ativa e tem a personagem e a autora também é bastante ativa e tem um jeito sincero de falar o que pensa, a gente leva lendo o que a gente pensa, aliás, vendo o filme ou lendo o quadrinho. Então a gente logo simpatiza aí com a personagem, até tem alguma identificação, o que deixa então a história mais interessante, principalmente quando ela ainda é uma criança, né? E depois, quando a Marjane cresce, a HQ vai seguindo também a trajetória dela. E na adolescência ela vai estudar fora, então, do país, num liceu em Viena. E aí ela tem contato com outras culturas e volta pro Irã bem mudada, com diferentes impressões sobre os conflitos que acontecem no país dela. Ela volta outras vezes pra Europa. E lá na Europa, né, ela... No país dela, ela é elite e tal. E quando ela vai pra Europa, ela é tratada como um imigrante, né? E lá ela sofre preconceito e tal. E mesmo... sendo uma história triste, com conflitos, acontece muita coisa triste também, tem esse lance do preconceito. É uma história bem pra cima e é contagiante aí a história da Marjane. E durante a HQ mesmo, ela ouve várias músicas que foram populares nos anos 80, ela cita até o Michael Jackson, nos seus dias mais rebeldes, também contando com essa influência norte-americana na cultura do país dela, que faz essa imagem americana ser um símbolo de rebeldia cool. A música que a gente vai ouvir é cantada na HQ e no filme também tem mais ênfase no quadrinho. Ela só aparece no filme, se chama Kids in America, cantada pela Kim Wilde. Bom, e a segunda música que nós vamos ouvir aqui nesse bloco pertence ao mangá Akira, que é uma das maiores HQs já escritas, aí hoje em dia é bem popular. Mangá, pra quem não sabe, é um estilo de histórias em quadrinhos japonês, criado por Katoshiro Otomo. E é também o Akira também é um anime, que é um estilo de animação baseado nos mangás, né? Não sei se é anime ou anime. Também não. Na verdade, não eu já ouvi as pessoas falando dos dois jeitos, né? Bom, enfim, o Akira foi escrito e desenhado pelo mesmo autor, que é o... Quem é o autor do Akira? É aquele nome que a gente não consegue ler, que é um nome aí em japonês. Katoshiro Otomo, a gente acha que é assim. O autor do quadrinho, né? Não o do filme. Tá certo. Bom, este anime, que é de 88, ele tem toda a sua estética amarrada ao estilo cyberpunk, quase apocalíptico, que é bem comum em vários mangás e animes japoneses, que começaram a surgir aí na década de 80. E a história a ideia básica aí do Akira gira em torno de uns indivíduos com poderes sobre-humanos também, né? Mas grande parte dessa história, ela não se concentra só nessas capacidades e poderes dos personagens, mas principalmente nas pessoas envolvidas, né, com eles e os problemas sociais e políticos. Tem um comentário social nesse mangá, né, e nesse filme, que não é particularmente filosófico, mas tem aí sobretudo uma posição, né, uma postura, um olhar crítico sobre a alienação da juventude, a ineficiência e a corrupção do governo, e também é um sistema militarizado, né, que está degradando os compromissos da sociedade moderna. A música que a gente vai ouvir chama-se Battle Against Clown e ela faz parte da trilha original do filme, que foi criada pelo Gaino Yamashiro Gumi, né? É, essa música ela aparece no filme já no início do já logo no início, durante uma perseguição de gangues e motos. E vocês podem ouvir também, junto com a música, alguns sons diegéticos. Sons diegéticos são aqueles que estão acontecendo no filme, na história do filme. Eles também estão nesse trecho de música que a gente vai ouvir. Então presta atenção aí no comecinho da música do Akira. E é legal a gente falar, né, já que a gente tá falando de filmes que foram inspirados em quadrinhos, que, como a gente falou, em mangá e no Akira, que praticamente todos os mangás acabam tendo uma adaptação pro cinema, geralmente na forma de animação, né, como a Gabi falou, como um anime. E aí um dos autores mais famosos, né, é o Osamu Tezuka, que também teve várias das suas obras de mangá adaptadas para animações. E a gente pode citar aí Kimba, o Leão Branco, que muitas pessoas dizem ser aí que a Disney plagiou o Osamu fazendo o Rei Leão. Isso é uma outra história, né? E também o Starboy, que é bastante famoso aí do Osamu. Bom, e a última música desse bloco vem do filme Old Boy, que é dirigido pelo coreano Park Chan-wook, que já é clássico, né, o filme Old Boy. O que poucos sabem é que o filme é uma adaptação de um mangá japonês de Garon Tsuchiya. Os nomes em japonês estão matando a gente, é muito difícil. Garon Tsuchiya e Nobuaki Minegishi. Bom, esse mangá aí, da onde foi baseado o Old Boy, foi publicado em vários volumes no ano de 1997. O filme, que é de 2003, faz parte de uma trilogia realizada pelo diretor coreano, o Park Chan-wook, que tem como centro o tema da vingança. Tanto que os outros dois filmes dessa mesma trilogia chamam-se Mr. Vingança e Lady Vingança. E a história aí do Old Boy, ela começa quando o personagem Odaesu, ele é sequestrado e confinado numa prisão particular, sem que contem nada pra ele, né? Ele não fica sabendo nem por que aconteceu isso, por que fizeram isso com ele, né? E aí ele é mantido nesse cativeiro, aí nessa prisão, por 15 anos, ficando sozinho aí num quarto, só com um banheiro e uma televisão, pra manter ele em contato com as mudanças no mundo exterior. Então ele fica aí por 15 anos. Aí quando ele é libertado, e ele vai se concentrar exclusivamente na sua vingança, né? E ele quer descobrir quem é que prendeu ele e por quê. Que não é uma tarefa fácil, né? Ainda mais pra quem tem que se adaptar a um meio que não sabe como é que funciona mais, né? Desconhecido, o mundo mudou depois de 15 anos, né? E ainda pra completar a dificuldade, ele ainda é suspeito de um homicídio que foi cometido durante o tempo dele em cativeiro, né? A música do filme que a gente vai ouvir é tema do filme. Ela é cantada em inglês pela banda Star Sailor, se chama Bring My Love. Então a gente vai ouvir aí Kids in America, que é cantado por Kim Wilde, que é do Persepolis, né? Isso. Battle Against Clown, do filme Akira, e Bring My Love com Star Sailor, do Old Boy. Friday night and everyone's あれは、 こちらは後期375暴走集団が14街道南交差点付近で南東中東の通報が入りました。至急応援頼む。後期375現場に向かいます。 おまわりだ、どうする。 やっとモーターのコイルが温まってきたところだぜ。 Você acabou de ouvir aí, então, no Sessão das 6, a música Bring My Love, com a banda Star Sailor, que é do filme Old Boy, antes Battle Against Clowns, que é da trilha sonora do mangá do anime Akira, e antes ainda Kids in America, cantada pela Kim Wilde. Cine Brasil. E agora a gente vai falar aqui, como sempre, no Cine Brasil, de filmes adaptados de quadrinhos, só que brasileiros, né? E aí, a referência maior, que a gente sempre vai lembrar primeiro quando falar de quadrinho brasileiro, eu acho que é o Maurício de Souza, A Turma da Mônica, que é realmente, acho que o quadrinho mais famoso do Brasil e com mais adaptações mesmo pro cinema, como animação mesmo. Na verdade, não só como animação, quem não lembra daqueles que são as pessoas vestidas com uma cabeçona de bonecão da Turma da Mônica. E todo mundo se lembra, então, aí da Magali, da Mônica, do Cebolinha, do Cascão e do Chico Bento. Então a gente vai tocar um pedacinho de uma música que tá aí nos filmes da Mônica. Além dos quadrinhos da Turma da Mônica, nós temos outros quadrinistas brasileiros, mas que eles têm um maior destaque na cena internacional das HQs, que é, por exemplo, Rafael Grampá e também os irmãos Fábio Moon e Gabriel Bá, que são os nomes brasileiros mais populares aí fora. Bom, no ano passado eles ganharam os prêmios no Eisner Awards, que é o Oscar dos quadrinhos, né? Os três ganharam o prêmio de melhor antologia, que premiou a revista independente 5, que é aí dos três autores, né? Bom, e os trabalhos Sugar Shock, que é aí do Gabriel Bá, e o trabalho The Umbrella Academy, do Fábio Moon, também receberam troféus nessa grande cerimônia aí do Eisner Awards. E no Sessão Brasil de hoje, a música que a gente vai ouvir é do filme Woodstock, Sexo, Orégano e Rock'n'Roll, que é um filme brasileiro aí de animação, já é lançado em 2006 no Animamundi, no Festival Animamundi, que tem como base os personagens do Angeli. Os personagens agora velhos e decadentes, eles começam o filme numa virada de 1971 para 1982, numa noite de Réveillon, né? Na casa do personagem Cosmo. Começa mostrando eles jovens, né? Como é que era a juventude. Exatamente. Os filmes, os personagens, o Woody, o Stock, a Lady Jane, a Rebordosa, que no filme tem a voz, é dublada pela Rita Lee, Rampal, Nanico e 68. E eles vivem intensamente o barato Flower Power ao explodir os fogos de artifício aí do Ano Novo. Então, no filme passam-se 30 anos, né? E os nossos heróis estão agora careca, barrigudos e casados, com família e tal. Então, eles estão enfrentando as dificuldades de um mundo cada vez mais individual e consumista, né? Então, eles têm família, filhos, trabalhos, contas a pagar, solidão, que são coisas que não combinam com o universo inconsequente desses bichos grilos perdidos no tempo, né? O jeito é dar ouvido aí à voz sábia do Raul e ressuscitar a velha banda de rock and roll. A música que a gente vai ouvir é Júpiter Maçã. É, do grupo Júpiter Maçã, fazendo um cover do Raul, do cara, né, Júpiter Maçã, fazendo cover do Raul, da música Um Lugar do Caralho. Chapadas, o lugar do caralho. Sozinho pelas ruas de São Paulo, quero achar alguém pra mim, um alguém tipo assim, de beber e falar, LSD queira tomar e curtar. Se tiver rede os Beatles, um lugar e um alguém que tornarão-me mais feliz. Um lugar onde as pessoas sejam loucas, super chapadas, o lugar do caralho. lugar do caralho. Lugar do caralho. Estamos acabando de ouvir aí a música Um Lugar do Caralho, com Júpiter Maçã. Bom, essa música também, a gente aqui, o pessoal de São Carlos, já deve ter ouvido nos shows da banda Aeromoças e Tenistas Russas. É uma banda universitária aqui de São Carlos, que tem essa música no seu repertório. Bom, agora nós vamos falar da agenda do cinema, dos cineclubes aqui da cidade de São Carlos. Bom, a gente vai falar aqui para avisar vocês, já no fim de semana, poder aproveitar. Mas se você perder aí, ficar perdido na nossa descrição, você pode conferir essa programação de todos os cinemas e cineclubes no nosso blog, o blog do Sessão das Seis, que é sessãodas6.blogspot.com. Vamos começar falando então do Cine São Roque de hoje, dia 14. É a sessão família com o filme O Tapete Vermelho. Voltando agora, né, ao Cine São Roque. Também, isso, voltando, né, agora depois de um mês de férias, exatamente. Bom, o filme Tapete Vermelho é um filme dirigido por Luiz Alberto Pereira e é um filme brasileiro de 2006. E tem aí Matheus Nachtergaele, Rosi Campos, Ailton Graça, Paulo Betti, entre outros aí no seu elenco. E no Cine UFSCar, que também está voltando às atividades essa semana, aliás, semana que vem, quarta-feira, dia 19, às 19h, sempre no Teatro Florestan Fernandes, a gente vai poder conferir aí o filme Pan Cinema Permanente, que é um filme brasileiro do ano passado, do direção Carlos Nader. E no Cine Iguatemi São Carlos, então, os filmes em cartaz são G.I. Joe, A Origem de Cobra, também tem Força G, que é aí uma animação com os porquinhos da Índia, meio que fazendo, tirando um sarro do G.I. Joe, e depois Arrasta-me pro Inferno, então, lá no Cine Iguatemi. Bom, no Cine São Carlos continua passando o filme Harry Potter e o Enigma do Príncipe, o sexto filme da série Harry Potter, continua passando diariamente às 21h30. Passa também o filme A Proposta, todos os dias da semana, com Sandra Bullock no elenco, a comédia romântica, né? E o filme Don Quixote, que vai passar no sábado, domingo e quarta-feira, às 15h. E é uma animação aí, né? E no Cine Clube do CDCC, que semana passada, especialmente, assim, não teve exceção, né? Aliás, de amanhã, no sábado, dia 15, tem o filme Cria Cuervos, que é um filme espanhol de 76, do diretor Carlos Saura. E aí, no SESC, tá rolando um especial O Que É O Que HQ, e que vai passar várias adaptações de histórias em quadrinhos para os cinemas. Filmes recentes e alguns que estão inéditos na cidade. Foi por isso que a gente escolheu o tema quadrinhos, né? Pra bater com essa coisa da agenda lá do SESC. E os ingressos são grátis, só que tem que retirar aí no mesmo dia que você vai assistir. E também faz parte aí da mostra sobre HQ. Uma mostra sobre histórias em quadrinhos, seus autores, influências, releituras pro cinema, pras artes gráficas e uma exposição e também desenhos animados. Isso, e o primeiro filme que você pode assistir de adaptação de história em quadrinhos lá é o Watchmen, que vai passar hoje, daqui meia hora, lá no SESC, às 19h30, né, que é dirigido pelo Zack Snyder. Watchmen é uma adaptação do quadrinho de mesmo nome, do Alan Moore. E amanhã você vai poder assistir o filme The Spirit, que é baseado no quadrinho The Spirit, e o filme é dirigido por Frank Miller, amanhã às 19h30, lá no SESC. No domingo, você pode ver O Homem de Ferro, às 7h30, lá no SESC. E ainda no SESC tem o filme O Procurado, no domingo também, um pouco mais cedo, às 5h30 da tarde. Bom, o curta Dossiê Rebordosa vai passar no sábado, às 5h30 da tarde também, lá no SESC. Como a gente já tinha falado antes, lá do Sexo, Orégano e Rock'n'Roll, o Dossiê da Rebordosa é mais ou menos da mesma galera ali e continua, então, como foi uma personagem muito carismática, tinha a voz da Rita Lee e tal, eles resolveram dar uma chance pra Rebordosa e aumentaram o papel dela aí. Na verdade, ela morre no Sexo, Orégano e Rock'n'Roll, e aí fizeram um documentário falando aí quem que é a Rebordosa. Isso, ela morre porque o filme vai contar por que é que ela sumiu dos quadrinhos, das tirinhas do Angeli, né? Isso. Por que é que ele desapareceu com ela. E o Dossiê Rebordosa é um mockumentary, que quer dizer um documentário falso, que tenta explicar as razões por que o Angeli, quais são as razões do Angeli por trás da morte da Rebordosa, que da personagem. O Angeli matou a Rebordosa. Isso. Né? Bom, a gente vai ouvir então uma música pra agenda, fechando aí nosso programa, que é uma música que tá na trilha sonora do filme Watchmen, que também é uma trilha muito boa, foi difícil de escolher. A gente vai ouvir All Along the Watchover, do Jimi Hendrix. must be some kind of way out of here. Say the Joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Come and take my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. Estamos encerrando então mais um Sessão das 6. Você pode entrar em contato com a gente no nosso blog sessãodas6.blogspot.com ou você pode mandar e-mails, sugestões e até indicar alguma música para a sessão ouvinte no nosso e-mail sessãodas6@gmail.com. Isso aí, está encerrando mesmo o nosso programa de comemoração, comemorando 2 meses no ar. Esse programa então é feito por... Tem produção e pesquisa de Ana Kiel, Gabriela Nogueira, Laura Teixeira, Maurício Zatoni e Thiago Urgolino. E o técnico da Rádio UFSCar hoje que deu uma força aqui pra gente foi o Daniel Roviriego. Então a gente vai terminando essa sessão das 6. A gente vai mandar agora o beijo pro pessoal que tava ouvindo a gente. Também queria antes mandar um beijo especial aí pro meu namorado que me ajudou a fazer esse roteiro. Me ajudou bastante. O Antônio Carlos. Tonhão. Então, isso, um beijo pra ele, um beijo também para o Léo BR, que tava ouvindo a gente, pro CB, pra Laura, pro Thiago, que tem que devolver os quadrinhos do Léo BR, que ele tá cobrando você sempre, Thiago, então não se esqueça. E a gente vai terminando então essa sessão das 6, não percam então daqui a pouquinho o Watchman lá no Sesc, ou também o Cine São Roque, e se você se perdeu, entra lá no blog do Sessão das 6 pra dar uma olhada na programação. Lembrando que nós estamos também no Twitter agora, twitter.com/sessãodas6, então... Sigam-me os bons. Então, gente, esse foi mais um Sessão das 6. E boa noite, até semana que vem. Até boa sexta-feira. Noite. Sessão das 6.